Caution 625, complete and contact the tower, frequency 118.95. Call tower 118.95, we should be 625. Tower Morning Ocean 625, final approach established. Ocean 6225, good morning. I have in sight, clear to land runway 10. Wind 280 degrees, 05 knots. Clear to land Ocean 6225. Controle Salvador, bom dia, Bono 759, Centro Juliette. Bono 759, bom dia, sendo identificação, desça 4 mil pés na proa de Bonf, para interceptar a chegada Bonf, é o seu altímetro, 1014. 4 mil na proa de Bonf, com 1014, Bono 759. Chinese 6225 on the ground at Chunina, vacate the runway, taxi via Alpha and Juliet to gate number 6. After vacate the runway, taxi via Alpha and Juliet. Gate 06, Ocean 6225. Corona 759, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX8-10, reposta no curso do localizador. Autorizado 2.000 pés, reportará no curso do Corona 759. Do Salvador, passaria do 2221 para barreiras nível 160, pronto para cópia. Salvador, passaria do 2221, barreiras nível 160, pronto para cópia. Passaria do 2221, autorizado barreiras via Whisky 42, nível de voo 160. Saída Momo, transição VATAP. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita. Correção, primeira curva à esquerda. Transponder 5023, frequência do controle de Salvador 119.8. Salvador, muito bom dia, Gol 093, passo nível 250 para 160. Gol 093, bom dia, sem identificação, desça 4.000 pés via chegada Bonf, ajuste de altímetro 1.0 no 5. 4.000, 1.0 no 5, via chegada Bonf, Gol 1.0, 93. Gol 759, ajuste de altímetro 1.0 no 5. Trato, Gol 759. estabilizou o gol 9759. 9759, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, gol 9759. Oi, Salvador, bom dia, gol no 759, passando Duna. Gol no 759, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso na 10, gol no 759. Prepare Arbor 1, aguarde cópia, 5126. Tá aí o passarelo 2221, pronto para posicionamento. Autorizado, reporte táxi, passarelo 2221. Autorizado, puxa o passarelo 2221. Uno 759, solo aos 44, livre a pista direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, Uno 759. O 5126, ponto 4. Azul 5126, autorizado para Confins, via Upzulu 21, nível de voo 360. Saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, voa direto para o ZOP, onde intercepta a aerovia. Decolagem da 10, com primeira curva à direita. Transponder 5025, frequência do controle Salvador 119.8. Correto, Azul 5126, reporte para o posicionamento portão 1, confirmando após a Alefa, Tosop, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá. Correto, pode puxar. Correio, passarela 2221, pronto para o táxi, com 5 horas e 20 de autonomia, até na Goiânia e 65 a bordo. Passarela 2221, autorizado táxi via pátio índia até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 10015. Pátio índia, ponto de espera da 10, QNH 10015, passarela 2221. Uno 759, fique atento ao ATR da Passarela, segue táxi via Juliette até o portão 2. Tem sua visual ao ATR da Passarela, ingresso na Juliette para o portão 2, 1759. Azul 5126, coordene com a equipe de solo. Após o 37800 da Gol parquear no 02, tem livre feedback, acionamento e reporte táxi. Olha, passarela 2221, pronto, espera pronto. Passarela 2221, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento calmo. Autorizado alinhar e decolar, passarela 2221. Laredo 2221, decolado ao 50, chame controle 19.8. 19.8, passarelo 22. Controle passarelo 2221. Passarelo 2221, contato para decolagem, super sem restrições para nível de voo no 60, com perfil de saída Momo. Sem restrições no 60, saída Momo, passarelo 2221. Visual com o carro, voo 1093. Voo 1093, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, tenha um excelente dia, até daqui a pouquinho. Somente, bom pouso. 1126, nós temos 82 a bordo, 4 horas, Campinas. Azul 5126, divi táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 1015. Táxi autorizado via Índia, reportagem pronto para decolagem, 1015, 5126 da Azul. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1093, aproximação, pista 10, visual com campo. 1093, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Teve pouso, pista 10, vento calmo, gol 1093. Ponto de espera pronto, 5126 Azul. Gente Azul 5126, mantenha o ponto de espera. Visual com tráfego final no zero. Estamos visual mantendo aqui. Gente Azul 5126, após a passagem do tráfego que pousa, 37800 da Gol, autorizado alinhar e manter pista no zero. Após o colega da Gol, na final a gente alinha e mantém, 5126 Azul. Aguarde. Controle Salvador, tá 3597, tá livrando 260 para 1160. Tá 3597, bom dia, sem identificação dessa 4 mil pés via chegada Bonf, às vezes de altímetro 1095. 4 mil pés, chegada Bonf, 1095, tá 3597. 1093, solo ao 56, livre à direita, segue táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Direita Alfa Juliette pro 8, voo 1093. Azul 5126, autorizado decolagem, pista 10, vento calmo. Livre decolagem, 5126 da Azul. Direto de China, passarei 2221, obrigada. Azul 5126, decolado ao 58, chame controle em 119, décima 8. 198, controle, bom trabalho. Somente. De Salvador, Azul 5126, bom dia. 5126, contato radar decolagem, suba via Arbor 1 para nível de voo 360. Arbor 1, 360. Sorita, autoriza manter 3000 até o farol da barra? Azul 5126, autorizado manter 3000 pés até o farol da barra. Grato, 5126 azul. Scan 3517, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Rape. Na 10, reporte no curso do localizador. Autorizado, descida para 2000 pés, informará no curso do localizador, tá 3517. Xenélia 211, autorizado para Galeão via Upazulu 44. Seguro, Up November 857 Moço. Perigo de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Doclo. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5045, frequência do controle de Salvador 119, décima 8. Xenélia 211, autorizado Galeão, seguro 360. Decola da 10, primeira curva à direita, Sanvo 1, Leda, Doclo. Qual é do Xenélia 621, no reporte para o posto de acionamento, portão 5. Salvador, um bom dia, o Azul 4201. Azul 4201, bom dia, quanto cópia? Afirma 101. Azul 4201, autorizado para Campinas via Upazulu 10, Rubave, Upazulu 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 320. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5043. Frequência do controle Salvador 119, décima 8. Azul 4201, autorizado Campinas, via Upazulu 10, Rubar, via Upazulu 16, após rota do plano, nível 32. Decola pista 10, com curva direita, saída Sanvo 1, após Leda, após Mótica. Transponder 5043, controle 119, décima 8. Correto, Azul 4201, reporte para pushback acionamento, portão 3. 301. Salvador, bom dia, Xenélia 225, consciente daquilo, autorização Brasília. Xenélia 225, bom dia, pronto, copy. Pronto. O Xenélia 225, autorizado Brasília, via Upazulu 17, nível de voo 380. Saída, Arbor 1, transição Elefa, decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5042, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Brasília autorizado, Upazulu 17380, Arbor 1, Elefa, decolada 10 com curva direita, 5042-198, contorno, Xenélia 625. Correto, Xenélia 6225, reporte para pushback acionamento, portão 612. Camarada. Bom dia, Azul 275, você tem a informação Lima? Para Salvador, em 198, de... corrija, 199, decimal 8. 198, desculpa. Sou de Salvador, bom dia, Azul 275, tem senso na família. 275, bom dia, sem identificação, vou na proa de TAP e reposto de viagem descida. Vou na proa de TAP, já está na viagem descida. Azul 275, desse nível de voo 050, está em contato com o radar 57 milhas no setor sudoeste de Salvador. Atualizado 050 na proa de TAP, Azul 275. Alfareto 2221, não chame Recife na frequência 1288, caso negativo 1260. 1288, 1260, grata, bom dia. TAM 3597, complete o sonoro procedimento, chame torre 1198, decimal 95. Torre Salvador, bom dia, TAM 3517, final ILS X-Ray da 10. TAM 3517, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso 10, TAM 3517. Cif 288, alterna 260, 5126 da Azul, bom trabalho, Felipe. Bom voo. Autorizado Azul 4201, reporte táxi. Autorizado Azul 4201, reporte táxi. Autorizado Azul 4201. 3517, no solo ao Zuno 4, livre à direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Fox Trot, Alfa, reportar antes da Juliette, da 3517. China 6225 no portão 612 para o pushback acionamento. Confirme se totalmente pronto. Ah, não, sai, mas só ainda está pronto. Tio China 6225, fazendo com a equipe de solo. Após a passagem do 320 da TAM, vai parquear no 7, tem livre feedback acionamento e reporte táxi. Ok, então, graças, após a passagem do TAM, livre feedback acionamento 6225. TAM 35 no 7, autorizado, parte principal via Juliette, portão 7. Parte principal via Juliette para o portão 7, TAM 35 no 7. Salvador Azul 4201, temos 103 a bordo, autonomia 0345, alterno Galeão para o táxi. Azul 4201, autorizado táxi para o ponto de pegada da pista 10, via Taxi Índia. Reporte pronto para decolagem no ponto de espera, QNH 10-15. Gente, autorizado no táxi via Índia para o ponto de espera 10, ajuste no 015, Azul 4201. Azul 2775, copiou o controle. Afirmativo, descendo para 2000 pés. Autorizado o procedimento, estamos estabilizados na final da 10. Azul 0015, Azul 2775. Salvador, o Azul 4201, ponto de espera 10, pronto. Azul 4201, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Alinhe e decola, pista 10, Azul 4201. Salvador, bom dia, Azul Alfa, X-Ray, Uniforme. Alfa, X-Ray, Uniforme, bom dia, prossiga. Solicito giro de motores em marcha lenta aqui no Porsche 3, trânsito está quente. Quente, Alfa, X-Ray, Uniforme, rebaixa alterna. Manduca 201, decolado aos 19, chame controle em 119.8. Controle 119.8, uma boa semana, 4201. Controle Salvador, uma bom dia, Azul 4201, decolação Vuno, passa 130010. Azul 4201, bom dia, contato na decolagem, subaviação Vuno para nível de voo 320, passando 2000 pés, autorizado voar direto na proa de Leda. Sente autorizado São Vuno, ao passar 2000 pés, direto Leda, sobe nível 320, 4201. Para o táxi, com 124 a bordo, alternando compras, autoramente 6 horas. O Chile 6225, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via a parte da Taxi Índia. Reporte pronto para decolagem, QNH 10 no 5. Aeronave 6225. Estabilizando o localizador azul 2775. 2775, completamente torre 118.95. Torre 118.95, azul 2775. Salvador Gono 093, autorização bom. Gono 093, prepare saída Arbor 1, aguarde cópia. Arbor 1. Salvador, bom dia, azul 275, final da 10 estabilizado. Azul 2775, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso na 10, azul 275. O Chené 6225, mantém ponto de espera na pista 10, visual com tráfego na final. Afirmativo, mantém o ponto de espera 10, está visual 6225. O Chené 6225, após a passagem do tráfego que pousa, a TR da Azul, autorizado, alinhar e manter a pista 10. Após a TR, alinhar e manter 6225. Salvador, esse é o passaredo 2229. Passaredo 2229, sua identificação, mantenha o de Abdu, de Abdu de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Afirmativo, perdeu contato com o centro. Senhorita solicitou o Bude, após o Bude manter a proa de TAP para evitar formações aqui à nossa direita na descida. Se der. Gente, passeio dos 229 vem direto na proa de TAP. De TAP, obrigado.